Artcast. Fagr2.com.br. Será que a realidade na qual você vive é de fato real? Será o filme Matrix uma produção pura de ficção científica? Até onde nossos limites fisiológicos, somados ao funcionamento autônomo do cérebro, nos impedem de conhecer a verdade? Em Busca de Algo Perdido, Capítulo 1. Este é o artigo que vem para abrir o meu canal oficial, o Fábio R2. E mais do que um artigo, trata-se do primeiro capítulo de uma série que intitulei Em Busca de Algo Perdido. Através dessa série, iremos mergulhar nas profundezas de uma realidade desconhecida para a grande maioria da humanidade, permitindo-nos um salto de consciência. Há alguns anos venho estudando e investigando linhas ocultas de conexão entre diversas áreas do conhecimento e que revelam uma realidade escondida por trás da superficial e simplificada realidade que nos é apresentada dia após dia, desde pequenos. A série Em Busca de Algo Perdido não pretende defender nenhuma verdade, mas te levar a implacáveis quebras de tabus, fazendo você refletir, perceber e considerar ideias que talvez você jamais tenha imaginado. Tudo o que se seguirá a partir desse primeiro capítulo tem mudado a minha percepção de mundo e poderá mudar a sua também. Nós vamos iniciar essa jornada abrindo as portas de um dos maiores calabouços existentes na mente humana, a aceitação. A aceitação produz um vácuo profundo na mente e se torna algo extremamente paradoxal. É uma das poucas situações onde o nada preenche o tudo. As pessoas são treinadas para aceitar muitas coisas sem questionar. E ao fazê-lo, é como se dissessem: ok, me sinto completo em ficar sem nenhuma explicação. Daí a ideia que pontuei do nada preenchendo tudo. Aceitar não produz significado algum. Sua mente fica com uma lacuna, com um vácuo obscuro e sombrio. Mas você se contenta com isso como se esse vazio jamais existisse. Você nem mesmo o percebe. E assim como os buracos negros estelares, esse vazio suga e aprisiona a sua consciência, mantendo você em um estado de escravidão existencial, em uma consciência quase rudimentar. Ao longo dessa viagem que começa aqui, nós iremos mergulhando para dentro dessas lacunas mentais através de uma estratégia bastante simples, apenas perguntando por quê e principalmente como. Ao lançar mão dessa estratégia, você descobrirá a dimensão do mundo que está oculto de seus olhos. Uma outra estratégia que utilizaremos, essa um pouco mais complexa, será o alinhamento de crenças, que resgatei da programação neurolinguística. Essa estratégia é um golpe duro para aqueles que preferem viver presos em velhos paradigmas, inúmeras vezes infundados, mas uma estratégia altamente reveladora àqueles que querem evoluir, pois impede que você crie atalhos e desvios de pensamento quando alguma coisa não combina com a sua crença. Estaremos todo o tempo pautados em fatos e me esquivarei duramente dos achismos, permitindo-me ao máximo suposições, mesmo assim pautadas em fatos. Você está preparado para começar? Lembre-se que será preciso ter vontade de sair da zona de conforto da aceitação, além de ter coragem para desafiar a realidade. Se você prefere continuar acreditando no que sempre acreditou, pare por aqui. Entretanto, se prefere dar um salto de consciência, vamos em frente. Um grande abraço e te espero no próximo capítulo. Não existem limites, a não ser aqueles que você mesmo cria. Artcast. Fagr2.com.br.